baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. É porque, Vamos começar assim, ó. Meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Ladrão não pode vacilar. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem problema. Se pudesse, eu voltava ao passado e faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia e não te deixaria. Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é duro como o ar que eu preciso pra me tirar. Bora pra cima! Hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero que meu parceiro Xandão e a sua esposa Lívia aqui com a gente. Um abraço pra vocês aí, sempre no Mega. Obrigado mais uma vez, Xandão. Vamos dançar. Ô novinha taradinha, danadinha, gostosinha, o já falar pra tu. Quero que o nosso parceiro Julinho do Vale e a sua irmã aqui com a gente, a Mega Morena. A nossa amiga Thaís Baltazar tá no show também. Bora, Thaís! Ruim, né, mano? É só isso! DJ Valdo Squares. aí do Cunha aqui com a gente. O Bruninho, o Tércio, o Carlinho também no 40. Alô, Stephanie! Alô, Jonathan! Acentou o BH. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe um dia eu posso até te perdoar. Mas vou ficar... E quem sabe canta! Parceiro Bruninho, mete ficha também! Vem com a gente! Paraenses, escutem! A partir de agora! Príncipe Negro! Novo Príncipe Negro! Nosso amigo Neto, Mandinho também. A nossa equipe Adidas. Lá de Água do Guajará aqui com a gente dois, né? Valeu, galera do Guajará do Mundo! Circuito! E estão aqui com eles do nosso lado direito, hein? Meu amigo Fabricinho. Alô, Fabrício! Aniversário! Você mexer. Ai, vem delícia, faz assim. Aí vem, butaritinho, aí vem, butaritinho. Curtindo o som na praia, rolando uma gelada. A marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olha no meu Itai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, aqui tô e de o patrão. Aí vem delícia pra fazer. Quero ver você. Meu amigo Misael também tá no peso hoje. Eu abraço pra você, Misael. Os moleques do circuito sempre do lado. Aqui sempre. Delícia pra fazer. Meu amigo Toninho, aí Toninho! Mexe. É a nossa Tony Vino também, tá aqui com a gente! Aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho. Não adianta vir com conversa, não quero papo, não me interessa. Eu vou seguir o som do meu coração. Príncipe Negro, Mega Príncipe. Bacana, né? Não adianta vir com meu amigo Japão do Cifrão, Ana Paula também, Alô Boy, o Toby também da equipe real. Um abraço pra vocês aí, ó. Mega Príncipe Negro. O que pensa que eu sou? Sou que eu sou, o que pensou me libera. agora. Só se for assim, ó. Regi da Treta, tá aqui com a gente. Obrigado, Regi, mais uma vez pela sua presença aqui no Príncipe. Valeu! Regi da Treta, tá aqui no show também. Aqui. Uma. A nossa mega atitude do Curu Samba. Alô, John Lindo! Aqui com a gente, um abraço pra vocês. Alô, de maluquinho! Mas quando você me deu fora. E aí, geleia? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é maluco. Mega Príncipe Negro. Você, maluquinho, o Heron da Pedreja aqui com a gente também, meu parceiro Naide da GDP, é convidado especial. Obrigado mais uma vez, Naide! Bora colocar agora! Desmina fila quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, tira, tira, tira, bota, bota, bota, bota, bota, tira, tira, tira, bota, bota, bota, bota, bota, dançam pra valer, cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? E ela vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Sobe agora, sobe, sobe e bora pra cima. Joga a mãozinha em cima, quem tá solteiro. Caralho, ترسني اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا شفا ايتو essa velha guarda no blitz o abraço não sei tu nosso parceiro Leandro, nossos mega seguidores, obrigado Leandro também, o Arthurzinho do Coqueiro tá aqui com a gente, bora voltando pra cima, pra cima. Gira de Elza! Príncipe Negro. Alô, DJ Edielson! Edielson, só. Vou caminhar só com você na estrada do prazer. Rumo ao seu coração. Pegue a minha mão e pra sempre eu vou te amar. Deixando o tempo passar. Com toda a força. Olha o coração. Chamei com toda a força. Chamei. Bora, punk dos perversos. Gisele também, a vida louca do Sideral tá no show do Príncipe também. Valeu, vida louca! Valeu, Vidinha, vida louca! Bora! Só pra não te machucar! E Rafael! Aqui com a gente, o Leandro também, o parceiro aí do Eterno Boca de Jacaré! A gente se embola e pede a linha à noite. A noite toda. Hoje eu sei que você gosta, então vem cá e encosta. Encosta nela e sarra. Que assim você me deixa louco e faz assim. Vai. Um jeito com sabor de quero mais, sem fim. Não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Eu tô. Bora no salvo, pra mim, só pra mim. Hoje. Hoje você não. O João de Cunha aqui com a gente, o Paulinho também, o Léo, a Dani, fala Pi! Hoje vai ser meu brinquedo, hoje porque eu quero te pegar gostoso. Tamara, caraca, cadê a Tamara? Tá sentando e não para, tá sentando e não para, tá sentando e não para, tá sentando e não para. Caraca, cadê a Patrícia? Tá sentando na pista, tá sentando na pista, tá sentando na pista. Caramba, cadê a Joyce? Tá sentando no poste, tá sentando. Sentou a noite inteira, sentou a noite inteira, sentou a noite inteira, sentou a noite inteira. Amara, tá sentando e não para, tá sentando e não para, tá sentando e não para, tá sentando e não para. Caraca, cadê a Patrícia? Tá sentando na pista, tá sentando na pista, tá sentando na pista. Caramba, cadê a Joyce? Tá sentando no poste, tá sentando no poste, tá sentando no poste. Alô, DJ Edielson, põe essa rapaziada pra dançar, né? Novo Príncipe Negro, novo Príncipe Negro, é tudo, tudo. Que você queria em um só lugar. Tá na hora de agitar! Príncipe Negro. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E amor, soca, pica, pica, pica, pica. Toma madeirada do pique, vai! E amor, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E quem vai entrar hoje na? E amor, soca, pica, pica, pica, pica, pica. Epa! O Arachuca dormi de noite. Não consegui dormir, o zumbido nos ouvindo, amor e soca vem aí. Não quer dormir de noite, não consegui dormir, o zumbido nos ouvindo, amor e soca vem. E amor e soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, amor e soca, pica, pica. E aí, Bruno? Pica, você com a gente, pica, o Patrick pica, também pica, mete ficha na área. O Guilherme! E Tá aqui com a gente, vamos estar junto com o Príncipe em Fortaleza. Valeu! Agora o bicho vai pegar. O uísque Red Bull é coisa do passado. Agora a moda é Xandão pra todo lado. Hoje ela quer beber, hoje ela quer no paredão do gás vazio. E não pague mico com sua cervejinha. A moda agora é espumante pra novinha. E não pague mico com sua cervejinha. A moda agora é espumante pra novinha. E eu não pague mico com sua. Só quer tomar filme que ficou Xandão, tudo do som. Esse negócio. E agora agora é assim, ó. Ele bota na taça e ela vai no chão. Chão, chão, chão. Ele bota na taça e ela vai no chão. Príncipe Negro. Ela não quer as tentação, vem contigo, as pode vir. Bora a madruga da Nike. O Regi da treta com a gente. Alô, Xandinho. Ele bota na taça e ela vai no chão. Sinho tá por aqui também. A do Chub, a nossa amiga Thay. E a Dandara tá com a gente. Vai, vai, vai. Príncipe Negro. Chora, viola. Chegou mais vazio, bebê. Aprendeu a rebolar com a maninha. Oi, cadinha da coitada. Sempre com a gente também. Ai, bebê. Aqui o Gaspar. Nossa, vem o Catito da Cabanagem. A nossa, vem a Carolzinha também. Mega Príncipe Negro. O som de todas as galeras. Vou fazer o seguinte agora, você vai puxar sua gata e vai dançar bem agarradinha essa aí, ó. Vou voar nas asas livres do seu coração. E te amo só. Vou te amar incondicionalmente até perder a razão. Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor, sua paixão. Vem me abraça, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que plegou. Nosso amigo professor Nenê te quero. Está aqui com a gente mais uma vez visitando os irmãos Edilson de Elcio. Obrigado, Nenê. A banda Lemos e a Tamara também. Valeu, professor. Foi culpa do cupido que flechou o quê? O coração. 007. Pra que brigar, levar tudo a sério? Em uma relação não existe mistérios. Não dê ouvidos pro que o povo vai falar. Eu não vacilei, juro, não sou culpado. Não posso pagar se não fiz nada de errado. Meu coração é seu, pra que desconfiar? Para de mentir, para de me enganar. Você foi visto com outra em meu lugar. No domingo, na festa do Big Son, saudade. E agora? Eu sei, fui uma tola por me apaixonar. Mas um dia essa dor toda sei vai passar. Fala, pirado, você é o Júlio Demoli. Aqui com a gente também, o Arthur e o Rafael. Você não vou nem levar lembranças. E agora? É mentira, inventaram, saiba que eu amo você. Eu tô no Big, só saudade, tô tentando te esquecer. É mentira, inventaram, saiba, não vou te deixar. Dizes, Patrícia, Príncipe Negro. Do comércio vão tocar. É mentira, inventaram, saiba que eu amo. Mentira, inventaram, saiba, não vou te deixar. Dizes, Patrício, Mauro e André do comércio, vão tocar. Eu quero ser o seu lençol macio. Quero te aquecer no vento frio. E com você também quero alegria. E ela? Gosto muito de você. Eu quero ser um pássaro bonito. Quero meu amigo Dique e a sua esposa Lena aqui com a gente também. Essa galera aqui não perde uma do Príncipe sempre com a gente. Obrigado, Dique. Esse que é o cara que fica só na dele, cara. Eu gosto muito de você. Príncipe Negro. Baby, não me deixe só. Olha, não se esconda, não se esconda. Tiago Araújo aqui com a gente do Sushi também. É o primo do Gleicinho, tá no show. Com você. Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no seu infinito céu. Se você for e não faltar, eu vou chorar. Sal aqui com a gente lá nos americanos. Tá no show do Príncipe também. Baby, eu quero ser. Alô, Calcanha! E o Romário no Mega Garoto! Aqui. Você vai comigo pro bem ou pro mal, ou eu pego esses machos de quero. Olha o gato preto lá do Guamá, tá aqui com a gente. Bicho, mas é por você. Ui! Sou eu que trabalho e pago sua bebida. É o Vitor. Sua roupa, seu carro e sua comida. O Mega Príncipe Negro. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Os irmãos Edilson e Edielson. Bora girando! Não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? E mas agora? Mas agora você se foi. E de Jonathan das Produções está aqui com a gente. Alô, Jonathan! E de Júlio também do Mega Tennis. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Quem sabe canta a voz? Toda noite ele chora. Chora não. Moleque do circuito, meu amigo Fabrício, aniversário é do hoje. Alô, Misael! É por conta dessa galera hoje aí, né, cara? Sabe por que eu voltei? E agora? Não tinha como. Bora, Bruninho, mete ficha! Viver na solidão. Nosso professor Nenê. Esse tem que tirar o chapéu pra ele. Vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Chama a Andara. Vem, amor. Vem, vem. Vem aqui. Vem, vem. Vem me amar. Só quem sabe canta. Isaac dos Danadinhos, tá aqui com a gente. Alô, Isaac! Isaac! O Manudo! E aí, beijo! Alô, Ione! Gosta dessa, né, Leandro? Eu e ela, eu e ela, só nós dois, eu e... Vem, meu príncipe! Bruno Monteiro, Sâmia e banda Mega Estilos. Canta bem alto! super dinâmico. Vou te namorar, te fazer. Olha o Gerson Tormento, o Júnior Rafinha também da equipe. Cinco daqui com a gente. Tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. Aqui com a gente, o Neto, o Vaninho, o Patrick e o Júnior. É o quarteto aqui no... Aqui. Aqui no... Aqui no... Aqui no... Aqui no...